Introdução Workshop 602. Rede de uma nação. Cartão de identidade, carteira de moedas cash. Nós temos que trazer a mudança. Acaba com a pobreza. 2.000 unidades. Usina não nuclear. Gráfico, almas separadas. O plano. O workshop de hoje é muito especial, pois é de certa forma a culminação de muitos anos de ensinamentos e um enorme trabalho realizado pelo Sr. Cash e muitos buscadores de conhecimento para trazer uma mudança para a humanidade. Na semana passada, ele disse que esperava nos trazer boas notícias essa semana, e assim o fez. É muito importante que ele está se concentrando totalmente no lançamento da Rede de uma Nação e pausando os ensinamentos sobre o tempo. Na verdade, hoje é mais sobre aplicar na prática o que aprendemos sobre criar um novo tempo para a humanidade. Vou tentar resumir o que eu entendi sobre o workshop de hoje. O que vemos na tela são duas pequenas caixas que são mini computadores sem telas. É claro que há muito mais coisas dentro dessas caixas que não sabemos. As duas pequenas caixas serão compradas pelos buscadores de conhecimento e enviadas para todo o mundo, e elas formarão a rede de uma nação. Quando recebermos as unidades, tudo o que teremos que fazer é conectá-las a uma fonte de alimentação estável e conectá-las ao Wi-Fi e à internet e deixá-las funcionando. Encontre um local seguro onde elas não sejam perturbadas. Elas continuarão funcionando por anos e anos. Não há nada que precisemos fazer com elas. A Fundação Cash cuidará de tudo do lado deles pela internet. Da parte física, isso é tudo o que precisamos fazer com elas. Mas do lado da energia, há muitas coisas que vão acontecer através dessas unidades. Como buscadores de conhecimento, é importante que confiemos no Sr. Cash, na Fundação Cash e em todas as pessoas que dedicaram e dedicam até hoje toda a sua vida para trazer essa mudança. O teste para a humanidade agora é o quanto realmente queremos trazer essa mudança. Se pensarmos bem, a humanidade não tem ideia do que é isso, mas nós, como buscadores de conhecimento, sabemos. Portanto, temos a responsabilidade de cumprir as instruções do Sr. Cash sobre como trazer essa mudança. Portanto, devemos tentar não pensar que é apenas uma caixa e que não estou ganhando nada com isso agora, então por que eu deveria me importar com isso? Há uma razão pela qual os humanos têm que implementar a tecnologia se queremos que ela seja permanente e profunda o suficiente para mudar nosso RNA e DNA. Ele repetiu muitas vezes que ele fez o trabalho dele. Agora os buscadores de conhecimento da humanidade têm que concluir isso. Eles continuarão a nos ajudar, mas temos que mostrar que realmente queremos a mudança, cooperando. As unidades elas custam 2.000 euros mais impostos e frete. E como incentivo, 2,4 moedas cash serão devolvidas anualmente para cada unidade. Isso representa um valor de 2.400 euros por ano para cada unidade. Isso soma um retorno sobre investimento de 120%. No workshop ele disse 12%, mas na verdade é 120%. Portanto, se ajudar a humanidade não for suficiente, há um enorme retorno sobre investimento. Isso precisa ser feito rapidamente para que aqueles no poder não tenham tempo de acabar com isso. Precisamos de 1.000 unidades para ligar o sistema pela primeira vez e quando a rede atingir 2.000, ela se tornará estável, de modo que os hackers não poderão derrubá-la. Tudo isso foi explicado no índice rápido. Esta é a rede de uma nação, e ela se tornará a rede independente da Fundação Cash e não pode ser interferida. Em outras palavras, a Fundação Cash terá sua própria internet, e quando ela se tornar plasmática, ninguém poderá derrubá-la ou interferir nela. Esta é a estrutura física na qual podemos usar o cartão de identidade e carteira de moedas cash, também chamado de cartão, e a moeda cash ela será adicionada a ele para comprar coisas. A moeda cash ela está sendo usada agora como uma moeda apenas dentro da Fundação Cash, mas quando você compra algo, eles têm que registrar isso manualmente. Com o novo cartão entrando em operação, isso será feito automaticamente, assim como funciona um cartão de crédito. Se você for à loja da Fundação Cash, você pode adquirir um cartão de identidade e carteira de moedas cash por 30 euros e você receberá um cartão físico pelo correio. O cartão de identidade registrará seu nome, idioma, número de certidão de nascimento, continente de origem e uma impressão da palma da mão ou imagem da íris para identificá-lo. Pode parecer estranho ouvir isso, mas esse cartão ele é válido para todo o universo. No passado, o cartão de identidade era separado da moeda cash. Ele ainda é, mas agora você poderá adicionar moedas cash ao cartão para que ele funcione tanto como identificação de quem somos quanto como cartão de crédito. Se você percebeu, a nacionalidade não fará parte da identidade nesse cartão, porque estamos nos tornando uma nação. No momento, o cartão que terá as moedas cash só pode ser usado internamente dentro da Fundação Cash, e isso é apenas para buscadores de conhecimento. Gradualmente, à medida que isso crescer, tudo isso mudará. Agora podemos entender a estrutura para a mudança. Para resumir brevemente, a Fundação Cash ela terá sua própria rede mundial independente de comunicação por plasma que eventualmente fornecerá tudo o que precisamos para desfrutar da vida. O cartão conterá todas as nossas moedas cash para fornecer a energia que precisaremos aqui na Terra e além. Como entendemos pela ciência do plasma, tudo é manifestação de energia, portanto estamos completamente abastecidos com isso. A coisa mais importante em nossa vida agora deve ser estabelecer a rede de uma nação o mais rápido possível. Se não temos dinheiro para ajudar com isso, temos um enorme suprimento de energia que podemos contribuir através de nossa alma e de nossa intenção. Ao menos agora todos nós devemos ter muita clareza sobre o que estamos tentando alcançar e o que isso nos trará e para toda a humanidade. Cobrimos os pontos principais do workshop já, e agora tentaremos resumir os vários detalhes que o Sr. Cash nos deu no ensinamento de hoje. Recentemente ele falou sobre querer ter acesso aos satélites e colocar o sistema de plasma neles e mudar o planeta dessa forma. Mas não é provável que qualquer governo permita isso, pois eles perderão seu poder. E no momento estamos usando o sistema de comunicação atual para transmitir campos de plasma ao redor do mundo, mas como é um estado de matéria esse sistema, ele não fornece um espectro completo dos campos. Isso nos ajuda a experimentar alguns dos campos e aprender, mas não é suficiente para pararmos de matar e trazer a mudança para os seres humanos, animais e todas as outras entidades vivas neste planeta. Então, se os governos quiserem, eles podem nos parar a qualquer momento através desse sistema. O mesmo se aplica a todas as diferentes tecnologias que tentamos até agora, como GANs, Magraves e outras. Elas não são suficientes para trazer a mudança completa. Será diferente com a rede de uma nação. Pelo que eu entendi, primeiro estabeleceremos uma rede de computadores em estado de matéria normal ao redor do globo e será como uma sub-rede dentro da internet atual. Quando tivermos pelo menos 2.000 computadores conectados entre si, isso será forte o suficiente para impedir que hackers consigam derrubá-la. Eles poderão causar alguns danos, mas não o suficiente para desativá-la. Então ele conectará antenas especialmente fabricadas aos computadores, o que permitirá que eles se conectem uns aos outros sem fio e sejam capazes de criar um plasma entre eles. Uma vez criado o plasma, a Fundação Cash será uma rede independente que ninguém poderá interferir ou derrubar. Como o plasma é consciente e está no nível da alma, ele não permitirá que aqueles com mais intenções entrem na rede. No início, essa rede será apenas para buscadores de conhecimento, de modo que suas almas poderão se conectar umas com as outras. Uma vez que estivermos estabelecidos, traremos todas as outras almas, incluindo os animais e outros seres. Em algum momento, não precisaremos mais de sistemas físicos, mas eles poderão permanecer para que as pessoas tenham algo para poder ver. Essas não são apenas ideias fantasiosas aqui ou algo saído de um filme de ficção científica. Por mais de 20 anos, a tecnologia ela foi testada por buscadores de conhecimento e milhares de pessoas ao redor do mundo, e até mesmo governos como China, Rússia e Irã. Todos os governos sabem o que está por vir, e ainda assim eles mantêm um controle rígido sobre a mídia e estão tentando impedir que o público saiba a mínima coisa sobre a Fundação Cash. Portanto, a responsabilidade de levar isso adiante recai sobre nós, buscadores de conhecimento. Não se trata de sair às ruas e gritar. Em vez disso, devemos permanecer firmes no que temos aprendido todos esses anos e tentar não nos afastar disso por medo. Se mantivermos com o que sabemos ser verdade e com o que experimentamos já, e continuarmos avançando um passo de cada vez, então ficaremos bem, e a mudança começará a se abrir cada vez mais. Não precisamos nos preocupar com os outros agora. Precisamos manter o núcleo dos buscadores de conhecimento forte e comprometido, e isso crescerá. É como o Sr. Cash disse. Vocês disseram querer a mudança? Agora ele está aqui na mesa. Levem isso adiante. Sabemos que o Sr. Cash está dedicando toda a sua vida para realizar essa mudança. Mas também devemos saber que há vários buscadores de conhecimento que fazem o mesmo, mas eles estão escondidos nos bastidores e permanecem desconhecidos. É claro que é uma ação coletiva de todos nós juntos. E ele agradece a todos nós por nossas contribuições. Mas parece que há um buscador de conhecimento em particular que está trabalhando dia e noite para trazer esse aspecto específico da tecnologia à tona. E é por causa da dedicação dele que avançamos rapidamente para esta posição. Às vezes, é nossa alma que nos leva a fazer essas coisas sem que nossa fisicalidade saiba disso, ou até mesmo resistindo a isso. Cada um de nós pode se conectar com a alma, com nossa alma, e descobrir por nós mesmos o que mais podemos fazer para trazer essa mudança. Estamos diante de uma oportunidade incrível para a humanidade dar um salto adiante. Todos nós devemos estar cientes disso e descobrir dentro de nós o que mais podemos fazer. Pelo menos podemos começar a imaginar como será a vida e tentar sentir como se ela já estivesse aqui. Da forma como o mundo está estruturado atualmente, a pobreza, a fome, as doenças e a guerra nunca poderão ser resolvidas. Organizações, grupos de pessoas e escolas de pensamento tentaram durante séculos resolver os problemas da humanidade, mas sempre falharam. Uma das razões fundamentais é que a sociedade está organizada para criar divisão e separação e manter uma parte ignorante e pobre para que ela possa servir a outra parte. Com o lançamento da tecnologia do plasma e das unidades de rede de uma nação, hoje, tudo isso vai mudar. Em primeiro lugar, em vez de nascer na pobreza e ter que lutar para sobreviver e prosperar, todos serão ricos desde o nascimento. Cada criança nascida no planeta terá automaticamente 1.000 moedas cash, o que significa que todos nascerão milionários e ninguém morrerá de pobreza. Isso não é um sonho, porque temos a tecnologia e a sua comercialização fornecerá os fundos. No passado, quando alguém desenvolvia uma nova tecnologia, essa pessoa ela sempre ficava com os enormes ganhos financeiros para si mesma. Na verdade, se você não fizesse isso ou não fizer isso, a sociedade ela considera você louco e pode até tirar sua riqueza e interná-la em uma instituição mental. O Sr. Cash nos mostrou com sua vida que ele não veio a este planeta para ficar rico e desfrutar apenas para si mesmo. Ele planejou cuidadosamente ao longo de décadas e já montou uma estrutura que funcionará e ele até mesmo certificou de que isso será financiado por até 300 anos, que é aproximadamente o tempo do período intermediário antes que a mudança seja concluída. Quando compramos uma moeda cash, fornecemos uma fonte de renda e a outra é através da comercialização da tecnologia através da Mark Ray. A moeda cash também é respaldada por materiais de raios cósmicos que são feitos em reatores através dos campos do universo. Agora podemos entender que essa bela ideia de criar o paraíso na Terra está prestes a se tornar realidade. Mas precisamos fazer parte disso. Se contarmos isso às pessoas, uma das coisas com que elas podem se preocupar é como suas vidas mudarão. Nos próximos séculos, enquanto passamos por esse período intermediário de mudança, não haverá mudanças tão drásticas no estilo de vida. O Sr. Cash disse que as pessoas continuarão a fazer trilhas, pescar, montar fábricas e viver praticamente da mesma forma que vivemos agora. A grande diferença estará em nossa atitude e mentalidade. Isso mudará de usar o dinheiro para isolar e dividir as pessoas e criar uma elite governante para uma atitude de compartilhamento e união. Nossos esforços, ou o que chamamos de trabalho, serão algo que gostamos de fazer porque nos dá prazer e serão apoiados por todas as pessoas do planeta por meio da energia. A meu ver, esse apoio virá através da nossa conexão de alma, já que estamos conectados a todas as outras almas. Começaremos a viver uma vida livre, aberta e transparente. Esta é uma mudança enorme e totalmente oposta ao que temos agora, onde tentamos esconder tudo através do véu da fisicalidade. Outra preocupação pode ser como lidar com as pessoas que abusarão do sistema. Em primeiro lugar, esperamos que isso aconteça. Infelizmente, né? Se você foi escravizado e forçado a fazer coisas que não queria fazer durante toda a sua vida, então quando de repente você se libertar, talvez você queira apenas sentar e não fazer nada por um tempo. Isso acontecerá por um período, mas as coisas se acalmarão e uma nova vida começará. E as pessoas, elas encontraram novos interesses. E talvez a tecnologia possa ser usada para elevar a emoção, para começar assim uma nova vida de serviço, conhecimento e amor. Isso não pode ser usado como motivo para não mudar e começar uma nova vida. O principal é não negar os problemas, mas à medida que avançamos, vamos trazê-los à tona e resolvê-los juntos como uma grande família. O Sr. Cash deu uma dica quando disse que a tecnologia avançou a ponto de podermos mudar o comportamento do homem. Se vocês se lembram, há cerca de 4 ou 5 anos, o Sr. Cash tentou levar a tecnologia para o público e assinou contratos com bancos proeminentes. E esses bancos eles foram autorizados a fraudar a Fundação Cash em milhões. Ele nunca nos contou toda a história por trás disso, mas agora podemos entender que ele estava tentando fazer o que ele está fazendo hoje. Desta vez, ele tem mais experiência e está fazendo isso de uma maneira diferente. Eles conseguiram atrasar a paz mundial por alguns anos e agora aprendemos mais, especialmente sobre como criar raios cósmicos, e esperemos que nós, como buscadores de conhecimento, tenhamos amadurecido o suficiente para levar isso adiante e trazer a mudança. Não é que estejamos esperando a tecnologia aparecer na CNN, porque agora sabemos que não precisamos deles, pois estamos elevando as almas e mudando os corações desde a base. O que a CNN mostra é controlado pelo topo, e aqueles que estão na base não podem fazer muito a respeito. Por outro lado, quando a alma do homem desperta a partir da base, isso se espalha por toda a parte e se torna permanente. É também por isso que precisamos ter nossa própria rede, para que ninguém possa interferir ou nos controlar, ameaçando removê-la. Um dos principais temas recorrentes hoje foi que queremos descentralizar o controle sobre as finanças, a política, os negócios e muitas outras coisas. A gente aprende na escola que permitir que o governo controle tudo é bom. Então eles justificam isso dizendo que temos um sistema democrático de liberdade de expressão e voto, e portanto é um sistema de igualdade. No passado, essas instituições serviram a um bom propósito e ajudaram os humanos a evoluir. Mas devemos lembrar que o conhecimento e a tecnologia disponíveis para nós eram muito limitados. E os outros que eram um pouco mais espertos se apoderaram das armas, da religião, da política e do dinheiro e corromperam tudo. No sistema comunista, o controle central também falhou em prover igualmente para seus cidadãos e se corrompeu também. A base para o fracasso foi que apenas a fisicalidade era conhecida pela humanidade no controle de tudo. E nesta dimensão, podemos mentir, enganar e esconder nossas emoções. Agora, com o avanço da tecnologia e dos novos sistemas, a alma do homem será conhecida e, eventualmente, elevará tanto a alma da fisicalidade quanto a fisicalidade. Na nova sociedade, o indivíduo será iluminado e sua alma terá controle sobre a fisicalidade e os problemas de hoje mudarão de vez. Portanto, não se deixe enganar ou interprete mal o que significa descentralização ou a ausência de necessidade de governo ou religião. Significa que nos tornaremos verdadeiramente livres e isso não é comunismo, socialismo ou capitalismo. É algo totalmente diferente e desconhecido para a humanidade de hoje. Tínhamos apenas ideias sobre isso. Agora estamos aprendendo o conhecimento da criação e teremos tecnologia avançada para transformar essas ideias em realidade. Não estamos nos tornando uma nova religião. Em vez disso, a essência das religiões será escrita nos corações da humanidade e todos nós, naturalmente, pensaremos, falaremos e faremos o bem. Pois esse é o caminho do universo. Como disse o Sr. Cash, tornaremos este lado tão bonito que você não vai querer cometer suicídio para ir para outro lado. Um passo importante foi dado para que a tecnologia fosse aceita pelo público. As autoridades iranianas com quem o Sr. Cash trabalha deram ok para que ele formasse um consórcio de cientistas da China, Rússia, Irã e da Fundação Cash, a fim de apresentar uma proposta para construir uma usina nuclear não nuclear. Será como uma usina nuclear para gerar eletricidade. Mas em vez de barra de combustível nuclear, será usada radiação de raios cósmicos nela. Será totalmente segura, sem qualquer chance de acidente nuclear, pois não será utilizado combustível nuclear. Este é um grande avanço na liberação da tecnologia. No momento em que você desliga o interruptor, toda a radiação para. A Fundação Cash ela já construiu sistemas para confirmar que isso pode ser feito. Temos que esperar para ver se aqueles que estão por trás disso permitirão que isso vá adiante. Nos últimos anos, se você conversar com pessoas que são sensíveis a coisas espirituais, muitas dirão que sentem que uma mudança está prestes a acontecer na Terra. Uma buscadora de conhecimento expressou que também sentia isso fortemente e ela perguntou ao Sr. Cash sobre isso. O Sr. Cash respondeu: estamos cientes que algo está prestes a mudar e que o lançamento das unidades de rede de uma nação é o início dessa mudança. A outra coisa é que nos tornamos lentamente totalmente dependentes da internet para sobreviver, e não apenas para transações bancárias, mas também para outros aspectos de nossa vida. Se certos grupos planejam fazer algo com a internet para criar caos no mundo, e se a Fundação Cash tiver sua própria rede de comunicação de plasma, então seremos capazes de salvar muitas vidas e, ao mesmo tempo, começar uma nova forma de vida. De alguma forma, o momento da mudança continua sendo postergado, e estamos usando esse tempo para nos prepararmos cada vez mais. A mudança virá. Houve uma dica sutil gigantesca nesse workshop quando o Sr. Cash disse: vamos tornar isso tão belo que este lado será igual ao outro lado. Em geral, as pessoas não entendem o que realmente é o que chamamos de paraíso. Se você perguntar a eles, eles dirão que é um lugar onde eles se sentem bem, eles têm tudo o que querem e eles não sentem nenhuma dor lá. Todas as religiões pagãs deram o nome ao Deus Supremo desse tipo de paraíso. Os gregos o chamavam de Zeus, os romanos de Júpiter, os indianos de Indra e os católicos o chamam de Deus Pai. Então, quando morremos, todos queremos ir para esse paraíso. Infelizmente, não entendemos isso, mas isso está em nosso subconsciente. Esse é o paraíso criado pela dualidade da mente. Este não é o verdadeiro paraíso ou o paraíso transcendental que os indianos chamam de Parabrahma. Seria Parabrahma o vazio de onde vieram os campos magnéticos que criaram únicos? Por que Deus anseia por amor? Nas escrituras indianas, quando um humano obtém o verdadeiro amor incondicional, isso abala o paraíso de Indra. Porque esse paraíso não é feito de amor, ele é feito de desejo, e o poder dos deuses vem do desejo. É a força do campo gerada pelas emoções. Então me pergunto, o que acontecerá com Indra quando trouxermos o paraíso para a Terra? Há parte nas escrituras em que Indra diz que não se pode trazer o que pertence ao paraíso para a Terra. Então significa que o Sr. Cash vem de uma dimensão muito além da dimensão de Indra e que ele pode mudar as leis do paraíso. E o que isso significa? Por que o Sr. Cash diz que não haverá mais religiões? E por que ele infere que elas servem apenas para ganhar dinheiro? Outros tópicos desse workshop. Elon Musk forneceu dados da Starlink aos israelenses para matar iranianos. Não use campos de raios cósmicos se você tiver implantes ou marcapasso. Eles fizeram um grande avanço na tecnologia ao serem capazes de ver fisicamente as almas separadas das pessoas bonitas em um gráfico. Eles podem até mesmo fundir as duas almas em uma. Obrigado por ouvir. Índice rápido workshop 602. Damos a vocês as boas-vindas com alegria, ansiedade, prazer e alguma ressalva. Hoje não vamos ensinar sobre o processo do tempo, mas sim sobre como o processo do tempo pode agregar valor à vida do homem, pois agora chegamos ao ponto de poder revelar as coisas que prometemos nos últimos anos. Estamos em um ponto crítico de começar a revelar as coisas que planejamos há anos e todos vocês estão familiarizados com elas. Elas entrarão em operação gradualmente nos próximos anos. Fazemos muitos desenvolvimentos com as ideias que temos, então deixamos que elas sejam nutridas e floresçam. À medida que elas se desenvolvem, vemos as armadilhas e as coisas a serem corrigidas, e então começamos a usá-las e aplicá-las de várias maneiras. Elas são as sementes que plantamos no passado para o benefício da humanidade, o avanço do conhecimento e o resto disso. Há cerca de 7 ou 8 anos lançamos pela primeira vez a moeda Cash ou Cashcoin e também o cartão de identidade universal, que é como um passaporte para o universo. Chegou a hora de tornar isso realidade e assumir o controle. Não estamos nos unindo ou nos tornando dependentes de outras organizações. Em vez disso, estamos nos preparando para fazer isso sozinhos. Estamos colocando a mudança nas mãos dos buscadores de conhecimento e da humanidade, independentemente de cor, raça, religião, posição neste planeta ou nacionalidade. Somos todos membros de uma nação neste planeta e somos a raça humana. Estamos fazendo isso sob a bandeira da Fundação Cash. Uma nação, um planeta, uma raça. E é com a ajuda dos buscadores de conhecimento que têm trabalhado incansavelmente ao longo dos anos para amadurecer as ideias da Fundação Cash. Trouxemos o conhecimento e estabelecemos os conceitos, juntamente com os buscadores de conhecimento, que dedicaram suas vidas trabalhando incansavelmente para alcançar os objetivos e trazer a mudança. Eles nos trouxeram até este ponto hoje. Aqui nessa parte do workshop, o vídeo anunciando as moedas Cash é exibido. Sr. Cash continua e diz: quando este vídeo foi feito, falamos sobre a moeda Cash e o cartão de identidade universal da Fundação Cash ao mesmo tempo. Ele é o passaporte e identidade para uma nação, um planeta, mas não precisamos de passaporte. O cartão de identidade não menciona a nacionalidade. Somos reconhecidos apenas pelo nosso nome, pela língua que falamos ou pelo continente de onde viemos. No entanto, devido ao avanço da tecnologia, podemos adicionar o número de nossa certidão de nascimento e registrar a íris dos nossos olhos ou a impressão da palma da nossa mão. Dessa forma, ninguém pode abusar desse cartão de identidade. Junto com esse cartão, teremos a moeda Cash da Fundação Cash, que será válida em qualquer lugar do universo. Quando carregarmos o cartão de identidade, teremos tudo o que precisamos para viver em qualquer lugar do universo. Ninguém perguntará se você é mexicano e se seus pais vieram para cá há 20 ou 40 anos. Ninguém dirá que você não é desta nação ou deste lugar, mesmo que você tenha nascido aqui. Você não pode ser expulso, independentemente de onde nasceu. Vemos toda essa comoção agora nos Estados Unidos, onde eles estão até forçando pessoas que nasceram lá a sair. Aqui o Sr. Cash apresenta uma nova unidade da Fundação Cash chamada One Nation Network. Em português, seria Rede de uma Nação. E ele explica o que ela é. Essa nova unidade da Fundação Cash é o início da mudança. Essa unidade trará descentralização, conectando todos os buscadores de conhecimento e o resto do planeta sem depender da internet. Não dependerá de outra pessoa programar o que você pode fazer. Não haverá um banco que controle o que você pode fazer com seu dinheiro, como vimos em um país europeu nas últimas semanas. De certa forma, trouxemos o trabalho da Fundação Cash para um sistema operacional. Para prosseguir, precisamos que o maior número possível dessas unidades seja comprada e conectada ao Wi-Fi em sua casa. Você conecta à internet e deixa lá. Ela está configurada para fazer tudo automaticamente. E precisamos ter milhares dessas unidades espalhadas pelo planeta, e como elas estão conectadas entre si, ninguém pode derrubar o nosso sistema. Se houver apenas alguns desses computadores em nossa rede, os hackers poderão então invadi-la. Mas quando construímos isso com milhares de unidades, será seguro. Eles não serão capazes de penetrar além de um certo ponto. Na verdade, o sistema se torna mais ou menos inviolável. De certa forma, todos esses computadores compõem nossa rede independente e armazenamento de memória. Então vamos converter isso em plasma e ninguém poderá nos derrubar, como vemos acontecer hoje. Isso precisa da colaboração de todos os buscadores de conhecimento, e queremos que milhares dessas unidades vão para os buscadores de conhecimento em todo o planeta. Então forneceremos antenas especiais que conectarão plasmaticamente todas as unidades e também irão além deste planeta. Assim, se você estiver na Lua e precisar de energia, você poderá recebê-la através do seu celular usando o cartão de identidade universal. É como um cartão de crédito, mas usa suas moedas Cash. Elas estarão acessíveis através do cartão. Então, tudo o que você gastar será deduzido do seu investimento. Esta unidade, chamada One Nation Network, ou Rede de uma Nação, estará à venda hoje na loja da Fundação Cash. Precisamos vender pelo menos 1.000 unidades para que possamos ativar o sistema. Esta unidade não é a moeda Cash, é a rede independente da Fundação Cash que estamos construindo, na qual a moeda Cash e o cartão de identidade universal serão usados. Eventualmente, ela será plasmática e não precisará da internet. A moeda Cash pode ser adicionada ao cartão de identidade no que eles chamam de carteira de moedas, que é onde você armazena seu dinheiro para comprar coisas. A moeda Cash está avaliada em 1.000 euros. Muitos de vocês já têm comprado coisas na loja da Fundação Cash com sua moeda Cash. E a Fundação Cash é a acionista majoritária na corpo da Corporação Mark Rae dos Estados Unidos, e compartilharemos os lucros com aqueles que têm um cartão. Isso significa que ele será respaldado por renda científica e não é apenas uma ideia no ar, mas tem uma realidade nisso. Em segundo lugar, como somos os desenvolvedores da tecnologia de raios cósmicos do mundo financeiro atual, O Banco Central dos Estados Unidos deixou de respaldar o dólar americano com ouro em 1971, e hoje é apenas um papel impresso. No entanto, a moeda cash será respaldada pelos raios cósmicos que contêm todos os elementos do universo. O ouro tem valor na Terra, mas e quando você precisa de energia em outro planeta ou em outro lugar do universo? Agora você entende por que lançamos esses materiais cósmicos. Se você precisar de energia em algum lugar do universo, nós lhe daremos os materiais de raios cósmicos da Fundação Cash, que podem ser trocados em qualquer lugar do universo. Todas as moedas Cash e bolas de raios cósmicos que você comprou da Fundação Cash são fotografadas e codificadas por imagem para que saibamos quem é o proprietário de cada uma. É por isso que você recebeu um certificado quando você a comprou. A moeda Cash acabará por ser utilizada como um cartão de crédito para fazer compras fora da loja da Fundação Cash. Levará tempo para configurar isso e introduzir outros processos. Há um grande número de buscadores de conhecimento cujo dinheiro foi roubado de suas criptomoedas, como o Bitcoin, e eles perderam tudo. A moeda Cash é uma moeda interna dada apenas aos buscadores de conhecimento e não uma moeda internacional. Se sua moeda Cash for roubada, nós a substituiremos. Esta é a primeira vez que ninguém perderá suas moedas criptografadas da Fundação Cash. Isso não é como no mercado de ações, onde o preço sobe e desce com o mercado. Você não pode ganhar dinheiro com isso. Manteremos o preço da moeda Cash em 1.000 euros. Mais tarde ela será conversível em qualquer outra moeda e poderá ser usada em qualquer lugar do planeta. Não importa se você está nos Estados Unidos, China, Japão, Londres ou em qualquer outro lugar. Seu cartão terá o mesmo valor para as mesmas coisas em todo o planeta. Isso trará estabilidade financeira. E quando estabelecemos a rede de uma nação da Fundação Cash, através dessas unidades que os buscadores de conhecimento comprarão e instalarão em todo o mundo, então nenhum governo poderá tocar nisso. Eles não podem confiscar 1 milhão de unidades. Eles não serão capazes de encontrá-las para confiscá-las. Os hackers não serão capazes de hackear as moedas Cash, porque colocamos recursos para o caso de eles tentarem. Se o fizerem, imediatamente o sistema se torna substituível. Isso significa que substituiremos suas moedas cash e as que eles roubaram se tornarão inúteis, e então as bloquearemos. Todas as providências foram tomadas para a segurança da moeda cash, e repito que esta é apenas uma moeda interna da Fundação Cash. Ela só pode ser usada por buscadores de conhecimento e será segura e paralela aos sistemas existentes. Mais tarde você saberá que assinamos alguns contratos com alguns de nossos parceiros e incluímos disposições para que os salários dos trabalhadores, cientistas e aqueles que fabricam os materiais e outros, que também empregamos, que eles tenham essa opção de escolher se querem ser pagos em moeda cash ou na moeda local. Isso mudará a direção do financiamento. Nenhum banco central terá controle sobre isso, exceto aqueles que carregam as moedas. As unidades da rede de uma nação estão disponíveis para comprar para compra hoje. Assim que tivermos algumas milhares de unidades funcionando ao redor do planeta, elas não poderão ser hackeadas. Quando a rede estiver segura, lançaremos os cartões de identidade, que também são carteiras, e então você poderá comprar moedas cash para adicionar a elas. Isso nos permitirá desenvolver ainda mais a tecnologia. No futuro, transferiremos a moeda cash de acordo com a população de uma nação para o seu banco central, onde as informações serão atualizadas diariamente. Isso significa que eles manterão um registro de quem nasce e recebe um cartão e quem morre, e então os descendentes decidirão o que fazer com o cartão da pessoa falecida e todas as suas moedas. Alocaremos 1.000 moedas para cada pessoa viva identificada neste planeta. Não importa onde você mora, você será designado a um banco central. Você receberá o cartão de identidade e a carteira para a moeda cash e tudo estará devidamente codificado. Então você gastará o dinheiro do seu banco central. Cada moeda cash vale 1.000 euros, o que significa que todos os cidadãos deste planeta serão milionários desde o momento em que eles nascem. Isso será garantido. Funciona da mesma forma que o programa de previdência social nos diferentes países ricos. A diferença é que todos nós cuidaremos de todos no planeta, não apenas de raças específicas ou pessoas ricas. Hoje, se você está na África e não tem dinheiro, então você morrerá. E eu vi muitas pessoas morrendo de fome. Tudo isso vai acabar agora. E para as nações que criam guerras, suas contas serão encerradas. E as nações que promovem a paz receberão mais para gastar. Não se esqueça de que a moeda cash é apoiada pela tecnologia do plasma. Faremos acordos com todos os governos aos quais fornecemos a tecnologia para que todos os seus cidadãos tenham dinheiro para comer e nasçam ricos. Não será mais que eles nasçam pobres e tenham que lutar para se tornarem ricos. Estamos mudando essa condição. Eu não sou um sonhador. Produzimos os sistemas e eles já foram construídos. Talvez sejam necessários de 12 a 24 meses para que se consolidem. Isso dependerá de como vocês, buscadores de conhecimento, trabalharão para levar isso às suas nações. Cabe a vocês incentivar seus governos a adotar isso. Para apoiar este programa, eu possuo 2,9 bilhões de ações da McRae que pertencem à fundação. Daremos a mesma quantidade de ações às 115 nações das Nações Unidas como acionista da McRae. Isso significa que a vida econômica e os lucros serão de responsabilidade coletiva de todos. Isso elimina o FMI e todos os bancos centrais. Os governos concordarão com quanto cada nação deve colocar no pote, mas todos terão a mesma quantidade de ações e o mesmo poder de decisão. O processo de tomada de decisão não dependerá do tamanho da população das nações. Uma pequena nação de 1 milhão será tão poderosa quanto uma nação com 1 bilhão, porque todos os cidadãos desse 1 milhão terão os mesmos direitos como todos os outros no planeta. Os lucros da McRae serão compartilhados entre todas as nações. As autoridades do local onde você mora gastarão esses lucros em sua localidade. E a rede de uma nação, o cartão de identidade e a carteira com a moeda cash serão seguros e ninguém poderá interferir neles. Você pode decidir onde deseja pagar os seus impostos, mas os impostos devem ser pagos para que todos se beneficiem disso. Não haverá nacionalidade e você poderá morar onde quiser e em vários lugares em diferentes épocas do ano. E então você decide onde quer pagar os seus impostos. Para estabelecer a estrutura para isso, é necessário que os buscadores de conhecimento comprem as unidades que custam 2 mil euros mais impostos e frete. Quando você compra uma dessas unidades, a Fundação Cash lhe reembolsará 0,2 moedas cash todos os meses. Isso significa que você ganhará 2,4 moedas cash por unidade por ano. Você receberá uma renda pelos serviços que está prestando para apoiar essa mudança. As unidades serão respaldadas pela Fundação Cash por 2 anos e, se algo der errado, forneceremos suporte de todas as formas que pudermos. De certa forma, você terá uma renda por colocar essas unidades em sua casa e mantê-las funcionando. Se você comprar 10 unidades, não as coloque todas em um só lugar. Elas precisam ser espalhadas para criar a rede de plasma ao redor do globo. Dê elas para seus familiares que moram em locais diferentes e para pessoas que você conhece que vão mantê-las funcionando. Não as dê para pessoas que não entendem e não vão mantê-las funcionando. Para as pessoas na África, 2.500 euros por ano seriam considerados uma boa renda. Mas as pessoas têm que ter um fornecimento de energia confiável e uma conexão com a internet também. Esta unidade não fornece campos para alimentar ninguém. É para criar uma rede mundial e a Fundação Cash dará renda como moeda cash e não em dinheiro. Vamos tirar as nações da pobreza através do desenvolvimento tecnológico. Vamos trabalhar com governos e organizações usando a renda da McRae para beneficiar a humanidade. Nos tornaremos pacíficos quando nos iluminarmos e então poderemos ajudar a nós mesmos assim. A criptomoeda atual precisa ser minerada eletronicamente, mas com a moeda cash já mineramos todas as moedas e é por isso que podemos distribuí-las. Os desenvolvedores criaram uma estrutura e um jogo que eles chamam de jogo da iluminação. Isso significa que ao jogar este jogo, você será iluminado sobre o funcionamento da Fundação Cash, sobre a paz e sobre uma nação, um planeta e uma raça. Você entenderá o que significa ser pacífico. E à medida que você aprende, cresce e se torna pacífico, é como ganhar o jogo e você receberá uma moeda cash como presente. Então você pode literalmente jogar este jogo e ganhar a vida com isso. Vamos monitorar tudo. Não é como a criptomoeda em que eles aumentam o valor para ganhar dinheiro. Estamos fazendo o contrário. Quanto mais você aumenta o valor, mais prosperidade vem para todos nós. Por exemplo, se o governo decidir que precisa construir uma barragem ou precisar de algum outro tipo de apoio em outra parte do mundo, todos nós podemos ajudá-los a conseguir o que precisam. Usamos uma moeda de reserva para apoiá-los. As nações que criarem a paz receberão dividendos de paz da moeda cash. E quando você morrer, você pode enviar a moeda cash de volta para o centro ou dá-la aos seus descendentes. Nós mineramos a moeda cash suficiente para durar de 200 a 300 anos para apoiar a humanidade. Não estamos aqui para ganhar dinheiro para nos tornarmos glamourosos. Viemos aqui para mudar o curso da humanidade. A criança nascida na África receberá automaticamente 1.000 moedas cash. Ainda precisaremos do seu apoio para continuar comprando as moedas para garantir a vida delas. Você receberá os lucros da McRae e terá a garantia de ter um material sólido em suas mãos, porque o homem é materialista. É por isso que criamos os materiais de raios cósmicos. Você pode até levá-los com você para o espaço, e você pode se alimentar com energia. Os raios cósmicos são um suporte sólido e não um sonho. Isso é feito através da Fundação Cash. Somente buscadores de conhecimento podem comprar, então você tem que confirmar que é um buscador de conhecimento. Os cartões de identidade são individuais e são comprados, então você pode usar o método de identificação da Iris. Ninguém pode roubar ou copiar o seu cartão. Ele também possui a identificação da palma da mão, que agora está substituindo as impressões digitais. Se você perder o cartão, você não perde seus ativos. Você pode adicionar mais moedas cash ao cartão. Temos uma equipe monitorando continuamente toda a operação. Se você cometer qualquer tipo de abuso, você será expulso permanentemente, porque se você fez isso uma vez, você fará novamente. O sistema é apoiado pela receita de suas próprias moedas e pelas ações da Fundação Cash da McRae. Agora você entende quantas ações da McRae serão valorizadas no futuro. Estamos apoiando a humanidade com isso. Há algumas pessoas na Califórnia brincando com isso nos últimos meses. E são aqueles que expulsamos da Fundação Cash, que são traficantes de drogas. Eles nos contaram como fazem isso, porque agora sabemos quem está fazendo isso. Tudo esse jogo acabou. Não haverá diferença entre um faxineiro e um médico. Hoje você trabalha 8 horas limpando o chão e não ganha muito. Mas se você se sentar atrás de uma mesa e fingir, e porque você lê alguns livros, eles te chamam de médico e você ganha uma fortuna por isso. Tudo isso vai mudar agora. Aqueles que servem a humanidade têm que ser pagos o suficiente para viver uma vida confortável. Precisamos de criar a rede de uma nação e precisamos de vocês, buscadores de conhecimento, para fazer isso. Não estamos fazendo isso através de satélites. Nós, como buscadores de conhecimento, somos responsáveis por trazer a mudança. Cabe a nós comprar essas unidades e configurar a rede de plasma onde ninguém será capaz de derrubá-la. Uma vez que estabelecemos o plasma, ninguém pode derrubar isso. Mais tarde, mais e mais podem ser adicionados a isso. Colocaremos o site e a loja da Fundação Cash em nossa própria rede. Tudo o que fizermos irá para essa rede. Somente aqueles que são homens de paz irão se juntar a isso. Cada unidade tem um número e será monitorada continuamente. Há um número específico que não divulgamos. 2 membros deste grupo serão validadores. Um foi eleito pelo Conselho Universal e o outro pelo Conselho da Terra. Eles terão voz em todas as operações. Nenhuma nação terá mais valor do que qualquer outra. Não diremos que por ter nascido nos Estados Unidos você tem mais valor do que os outros. Todos nós nos beneficiaremos do trabalho de todos nós. Nos tornaremos uma nação, mas ainda nasceremos na China, na África e nos demais lugares. Nasceremos como filhos da humanidade, independentemente do lugar, posição e posse do resto. Todos nós sangramos da mesma forma, amamos da mesma forma, e vivemos da mesma forma. Dediquei minha vida inteira para ver essa mudança acontecer e para poder estruturar isso da forma como está hoje. Mas ainda é preciso que a humanidade mude o curso. Criamos um sistema que valoriza e apoia a humanidade pelos próximos 200 e 300 anos. Não é algo para ganhar dinheiro e ir embora. É algo que nos dá respeito para viver. Precisamos levar milhares dessas unidades ao público e aos buscadores de conhecimento. E então protegeremos os interesses da humanidade e não os nossos. Passei anos planejando isso. Será a única criptomoeda ou sistema de moeda cash que valoriza os seres humanos. Não criamos um valor falso por meio de fraudes, ou onde as pessoas podem perder toda a sua riqueza repentinamente porque o mercado muda. O valor permanece o mesmo. O valor permanecerá o mesmo através da McRae, do Conselho Universal, do Conselho da Terra e através dos conselhos que monitorarão isso. Não importa se você está na China, na África, em Hollywood ou em Bollywood. Um tomate, quando ele é plantado e colhido, não sabe se está na África, na América ou em outro lugar. Ele tem o mesmo valor. Somos nós que criamos valores diferentes para as coisas a fim de criar separação e divisão entre nós. Agora vocês entendem. Não vamos mudar o processo da humanidade. O homem continuará pescando, fazendo trilhas, administrando uma fábrica ou o que quer que seja. Mas desta vez, o homem pagará com os esforços e o apoio de todos os homens deste planeta. O valor de 1.000 moedas cash é o mesmo se você estiver na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar. Não se esqueça, a partir de agora, você nasceu milionário. Estamos desenvolvendo a tecnologia para que você possa ter a mesma comida que gosta se estiver na África, na Lua, no seu porão ou em qualquer outro lugar, e você pagará o mesmo preço por ela através de um aplicativo da Fundação Cash. Será a conversão de energia. Então não custará muito para viver a partir de agora. Na semana passada, nós demos a vocês o suco de laranja, e então isso não é mais um sonho. Muitos de vocês sentiram as mudanças e mudaram. Vocês não precisam mais comer mel, porque vocês acessaram todas as energias do mel. E é assim que será. O valor da moeda cash é de 1.000 euros hoje e permanecerá o mesmo daqui a 100 anos. A manipulação, o roubo de recursos, a colonização, a expulsão de pessoas de seu país depois de anos de serviço por não serem brancas, tudo isso chegará ao fim. Porque somos todos uma nação e trabalhamos como uma estrutura social única para manter a humanidade próspera. Então todos nos tornaremos pacíficos. Os traficantes de drogas não terão para onde ir, porque como vimos com a tecnologia, basta colocar os fones de ouvido e apertar um botão para que o vício desapareça. Então ninguém vai querer mais comprar drogas. Isso não é um sonho. Avançamos tanto com a tecnologia que podemos até separar as almas das pessoas bonitas ou o que eles chamam de esquizofrênicos. Agora podemos ver ambas as almas ao mesmo tempo visualmente através de tecnologias que desenvolvemos. Nenhuma pessoa será perseguida, colocada em um hospital psiquiátrico e receberá todos os tipos de injeções, porque nós, como humanidade, falhamos em compreender a vida de duas almas em um corpo no momento do nascimento. Recebi permissão para mostrar a vocês os resultados dos nossos testes, então vocês entenderão o quão avançada é a tecnologia da Fundação Cash. Se pudermos planejar a energia da sua alma, ou o que chamamos de espírito, e ver os efeitos do seu comportamento na sua fisicalidade, então podemos mudar você. Podemos mudar todos vocês para serem como eu disse. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Fazemos o homem à imagem do Criador, que é a perfeição. Isso não é conversa. Mais tarde, quando eu mostrar a vocês essas imagens, vocês ficarão chocados. Hoje não é o momento certo para isso. Mostraremos a vocês como vemos suas almas de forma bela e como podemos medir tudo sobre elas. A introdução dessas unidades universais de rede de uma nação é para trazer mudanças para a humanidade. Mas a Fundação Cash não pode fazer isso sozinha. Se as dermos de graça para as pessoas, elas simplesmente as deixarão de lado e não as respeitarão pelo que são. O homem respeita aquilo que lhe paga. Sempre que prestamos serviço gratuito a qualquer buscador de conhecimento, ele é desperdiçado. Quando tem que pagar por ele, então eles seguem até o fim e obtêm um resultado. Desta vez nós, buscadores de conhecimento, somos responsáveis por trazer a mudança. Muitos buscadores de conhecimento estão trabalhando nos bastidores com conhecimento e criaram a estrutura porque acreditam nisso. Cada um de nós tem capacidades diferentes. Alguns têm dinheiro, outros têm talento e outros ainda têm conhecimento. Todos participam dessa mudança. A unidade aqui na tela é o início da mudança. Ela precisa ser implementada rapidamente para que não deixemos os governos e aqueles que veem seus interesses em perigo interferirem nisso. Quando você encomendar a unidade, você receberá uma caixa como a que está na tela e ela terá um acessório que virá separadamente. Você conecta esse acessório a esta caixa. Nem todos receberão um acessório. Nós selecionaremos quem. O acessório conecta todas essas unidades sem fio. No futuro, o fornecimento de energia também será feito da mesma forma. Então, se a internet cair, o sistema não irá parar e os dados não serão perdidos. Você ainda terá sua moeda cash e poderá viver. Nada será perdido. Somos o primeiro grupo privado a criar uma moeda dessa forma e construímos tudo juntos. Se você se for roubado e você puder provar, nós substituiremos. Não há nada com que se preocupar. Conheço muitos buscadores de conhecimento e amigos que perderam suas economias com criptomoedas. Ladrões esvaziaram suas carteiras. À medida que atualizamos as unidades, novas atualizações serão enviadas a você. A rede de uma nação são os satélites da fundação em todo o planeta. Precisamos implementar isso para nos tornarmos intocáveis quando trouxermos a paz. Queremos que os governos das nações trabalhem juntos. Vimos nas lojas onde uma mãe pega um alimento para seu filho, mas depois o coloca de volta e troca pela coisa mais inútil que ela pode comprar. Agora ela pode dar os mesmos luxos que o homem mais rico do planeta dá aos seus filhos. Desta forma, vamos revelar os talentos da humanidade e tornar o homem pacífico, e as crianças nascerão numa casa onde há amor e não há preocupações sobre como sobreviver. Não se deve nascer nas ruas de Delhi e apenas viver e morrer lá. Eu prometi que traria mudança. Agora estamos trazendo mudança com a ajuda dos buscadores de conhecimento daqueles que trabalham nos bastidores. Agradeço a vocês e àqueles que estão desenvolvendo e trabalhando nisso. E há um homem que dedicou sua vida a trazer essa mudança, porque ele sabia como isso poderia ser feito, sabia como esta Fundação Cash poderia ser transformada em realidade. Agradeço a todos vocês e àqueles que nos ajudaram e trouxeram tudo mais. Coletivamente, chegamos a este ponto de criar um planeta, uma humanidade, uma moeda e um Estado de Direito para todos nós, independentemente de nossa riqueza e posição. Ninguém terá permissão para colonizar ninguém. A China receberá a mesma quantidade de ações da Mark Rae que a Ilha de Man e todas as outras nações. Os direitos de voto serão iguais e o Fórum Econômico será para o bem da humanidade. Colocamos reservas suficientes para que possamos apoiar nações e governos pelos próximos 2 séculos. Até lá, o homem se tornará um homem do espaço e todos esses jogos que ele começou como dinheiro terão acabado. Espero que este programa os deixe orgulhosos de serem buscadores de conhecimento e agora está em suas mãos entregar à humanidade aquilo em que acreditamos. Compre as unidades para vocês mesmos e presenteiem seus familiares e amigos com isso. Nós as demos para que fossem distribuídas. Certifique-se de que aqueles que as receberem tenham eletricidade suficiente, uma conexão Wi-Fi à internet para que possam dar suporte ao sistema inicialmente. Mais tarde, nos conectaremos através das antenas de plasma aos outros sistemas e então toda a rede se tornará independente. Não estamos pedindo, estamos dizendo. Se vocês querem mudança, instalem essa rede em todo o planeta. Então o sonho de criar a paz se tornará realidade. Comprem o máximo de unidades que puderem e deem a outras pessoas. Por favor, não nos pergunte se vocês podem usar a moeda cash que receberam no passado, pois isso precisa ser feito de maneira separada. No futuro, converteremos todas as moedas cash que você comprou para o novo sistema. Ou se você disser que as doou para a fundação, elas permanecerão com a fundação. A razão pela qual estamos dando as moedas cash às ações da Mark Rae às nações é para garantir que não haja suborno, porque todas as moedas serão contabilizadas. Ninguém pode roubá-las. Todos viverão uma vida confortável. Sabemos que haverá abusadores. Não fechamos os olhos para isso. Em vez disso, tentaremos encontrar uma maneira de convencer a humanidade a mudar sua posição. Haverá aqueles que ficarão em casa e não farão nada, porque agora eles têm tudo. Eles eventualmente encontrarão novos interesses e esperamos que vão querer assim aprender o conhecimento da criação. Quando você puder converter 1 milhão em moedas locais, não vá gastar tudo de uma vez, como comprar uma casa, por exemplo. Você acabará passando fome no resto do ano. Criaremos estruturas para que isso não aconteça. Não permitiremos que você esvazie sua carteira de moeda cash, que é para toda a vida. Você tem que gastar 1 milhão ao longo de 100 anos. Então gaste com sabedoria. O objetivo é acabar com a pobreza e não criar outro caos. Espero ter dado a vocês o que vocês tanto desejavam. Mas minha esperança não é suficiente. Vocês, buscadores de conhecimento, o resto da humanidade tem que trabalhar para colocar esse sistema em operação. É por isso que não estamos dando de graça, porque o homem não respeita quando recebe algo de graça. Com o tempo, isso vai mudar. Nas próximas semanas, lançaremos a moeda cash como moeda válida dentro da estrutura da Fundação Cash. Vocês podem comprar coisas uns dos outros se tiverem bens de plasma que estão negociando na loja e de outros buscadores de conhecimento de diferentes partes do mundo. Ou podem comprar outros produtos da Fundação Cash. Quanto mais vocês as usarem, mais proeminente ela se tornará e subirá. Temos outros contratos como o que assinamos na China chegando. Ofereceremos aos nossos parceiros a opção de usar a moeda cash. Esperamos que nos próximos 10 a 20 anos isso se torne o que temos nos esforçado para alcançar para a humanidade. A moeda cash, ela foi criada para proteger os interesses da humanidade e sair das mãos dos governos centrais e da centralização das finanças e começar a negociar entre nós. Gradualmente, o resto da humanidade se juntará a nós. Vamos garantir que nenhuma criança vá para a cama com fome e que todos tenham um abrigo para morar. Eu fiz meu trabalho, e agora é com vocês entrarem em ação e concluir isso. Criamos um sistema que realmente paga para vocês mantê-lo. Estamos oferecendo sistemas com conhecimento mais recente. Basta conectá-los e deixá-los funcionar sozinhos. Isso garantirá que seus filhos, sua família, seus vizinhos e todas as outras pessoas não sejam abusados por outros por não terem dinheiro suficiente. O tráfico de crianças, porque seus pais precisam vendê-las para ter dinheiro suficiente para viver, chegará ao fim. A criança nascerá milionária e será a humanidade que pagará por isso. Gradualmente veremos o fim desses processos. Ninguém mais pode sacar dinheiro com seu cartão, pois ele é protegido por sua íris e impressão palmar. Se alguém tentar, o grupo de monitoramento bloqueará o cartão e congelará seus fundos até que sua conta esteja segura novamente. Você tem o suficiente para viver. Espero que tenhamos cumprido parte da promessa que fizemos a vocês. Há mais coisas por vir, mas vamos gradualmente construir tudo o que prometemos. Não devemos ser governados, mas ter o direito de viver uma vida decente desde o nascimento até a morte. Ninguém pode sacar o cartão de outra pessoa, porque é uma limitação quanto à quantidade de riqueza que você pode manter. Você pode jogar o jogo da paz e da iluminação. Você ainda pode trabalhar e viver com sua vida como você faz agora, mas não precisa se preocupar se vai sobreviver ou não. Algumas pessoas vão abusar disso, mas com o tempo, elas vão usar isso para melhorar a si mesmas. Muito obrigado por me dar a oportunidade de ensinar a vocês e pela confiança de todos os nossos anos juntos. Construímos diferentes partes disso com a ajuda de buscadores de conhecimento de todo o mundo para mudar o curso da humanidade. Isso não é conversa. Todos vocês têm suas moedas cash e já as usaram. O novo sistema permite uma mudança maior. Agora está nas mãos do homem e não dos governos. Aqui uma nota. Na loja da Fundação Cash há um novo item chamado Carteira de Identidade ou Moeda Cash. E é isso que ele está descrevendo nesta manhã aqui nesse ensinamento. Por favor, leia a descrição desse produto. Parece que o cartão de identidade universal ele foi combinado com a carteira de moeda cash. Ele é um cartão de identidade com suas informações sobre seu idioma, número de certidão de nascimento, número de identidade nacional e uma imagem de sua íris ou palma da mão para identificação. Ele também armazenará seu saldo de moeda cash e funcionará como cartão de crédito quando você fizer compras em lojas afiliadas à Fundação Cash. Mais tarde, isso se estenderá ao sistema bancário normal e, por meio de negociações com os governos, se tornará o passe Uma Nação e será aceito globalmente. Custa 30 euros e você receberá um cartão físico. É uma boa maneira de participar para trazer a mudança e iniciar o processo. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshops 602. Acho que já falei o suficiente e criei dor de cabeça suficiente para vocês, buscadores de conhecimento. Vocês queriam uma mudança, agora a mudança está na mesa. Precisamos trazer essas unidades à tona e precisamos equilibrar tudo da maneira correta. Não vai ser tudo leite e mel no início, mas pelo menos garantimos que todos recebam um pouco de leite e mel. Nosso lugar, posição e posse não devem se tornar a causa da superioridade. Mais tarde, quando nos tornarmos parte da comunidade universal, eles não têm bancos ou cobranças por isso ou aquilo. Eles têm acesso a tudo porque eles sabem como acessar a energia universal. Mas até que o homem chegue a esse ponto, ele precisa de ajuda. Esta é uma solução apenas para o período provisório até que a mudança se complete. E isso permitirá que a mudança aconteça. A situação atual é que um homem pode decidir o destino de muitos. E isso não pode ser assim. Em Farce, dizemos que basta um louco para jogar uma pedra e bloquear o curso de água. E são necessários 14 homens inteligentes para encontrar uma maneira de retirar essa pedra. Isso está acontecendo em uma das nações líderes do mundo e o resto da humanidade tem que sofrer com isso porque não consegue resolver o problema. Muitas pessoas perderam anos de trabalho e muitas não têm para onde ir. Mas isso vai mudar agora. Com um novo sistema, você pode morar onde quiser e escolher a quem quer pagar impostos e onde. As nações vão criar maneiras de tentar atraí-lo para morar com elas, em vez de expulsá-lo porque alguém decidiu que uma raça é melhor do que a outra. Alguma pergunta agora sobre essa nova tecnologia que vocês querem fazer? Não se esqueçam, foram vocês que pediram a mudança. Eu fiz a mesma coisa anos atrás, quando eu entreguei a chave USB ou pendrive da tecnologia aos governos. Então muitos buscadores de conhecimento deixaram a Fundação Cash dizendo: "Ah, ele é um deles. O Sr. Cash entregou a eles para que eles decidam." Agora eu entreguei a vocês primeiro. Vocês têm 2 meses para agir. Quando eu entregar ao governo, que Deus os ajude. A primeira coisa que eles farão é tentar desmantelá-la, porque eles a veem como uma ameaça ao poder deles. Se instalarmos um número suficiente dessas unidades redes de uma nação em todo o planeta, então ninguém poderá interferir ou tocá-la. Vocês estarão no comando. Todos os ensinamentos e arquivos da Fundação Cash irão para ela. Depois de talvez 1 ano, precisaremos acionar mais memórias às unidades. Estou trabalhando muito com diferentes governos para que isso aconteça. Nas próximas semanas, começaremos a entregar essa tecnologia passo a passo para aqueles que podem trazer a mudança. Iremos até aqueles que apreciam e podem implementá-la. Temos que trabalhar juntos o mais rápido possível. Precisamos de pelo menos 2.000 dessas unidades em público em todo o mundo. Não se esqueça, é um bom investimento que dá um retorno de 10% sobre o capital, e se você mantiver o sistema por 10 anos, a avaliação da unidade passará de 2.000 euros para um valor de 24.000 euros, porque a cada ano você receberá 2,4 em moedas cash, que são avaliadas em cerca de 1.000 euros. Dê isso como um presente ao seu filho recém-nascido como investimento para o futuro dele. Quando ele tiver 18 anos, ele terá 72 mil em sua conta. E você pagou apenas 2 mil para começar. É isso que temos que fazer. Não é uma assinatura em que você paga 2 mil todos os anos. Você compra uma vez e configura parte da rede. De certa forma, estamos criando a maior rede de computadores e banco de memória que ninguém pode invadir. E você investiu no futuro de sua próxima geração. Se você comprar 10 delas, você terá guardado 1/4 de 1 milhão, mas certifique-se de colocá-las em 10 locais diferentes para aumentar a rede. Esse pensamento é para aqueles que são orientados pelo dinheiro. Aqueles que não são, simplesmente dizem a si mesmos: "Eu tenho dinheiro, então vou comprar 20 unidades. Então nós lhe daremos uma lista de buscadores de conhecimento de diferentes nações que conhecemos. E você pode decidir a quem dar essa linha da vida. Você dará uma chance para a humanidade se tornar intocável por toda essa loucura que temos visto, especialmente nos últimos 6 meses. O tempo de sofrimento acabou, e prometo que quando eu deixar este planeta, terei mudado a humanidade, e este é o começo disso. Não sou eu que estou fazendo isso. Tudo está feito já. Agora vocês têm que aplicar isso." Há muito mais coisas por vir, como o transporte e a transmutação usando essas unidades. Gradualmente explicaremos a vocês o que acontece. Como já disse muitas vezes, se eu contar como o outro lado é belo, todos vocês cometerão suicídio. Em vez disso, vamos tornar a vida aqui tão bela que será igual ao outro lado. Deixo para vocês decidirem como querem jogar o jogo da vida. Mas não culpem a humanidade. Vão ao seu governo e peçam que eles obtenham as unidades para o seu povo. Cada pessoa receberá 1 milhão. Não vai para o seu governo, vai para o povo. Vamos jogar o jogo da vida, isso vai mudar a vida de todos nós. Eu fiz minha parte e temos equipes de pessoas e indivíduos que trabalham dia e noite e dedicam toda a sua vida para trazer essa mudança. Eles trabalham de maneiras e formas diferentes. Ontem tive o prazer de sentar com uma mulher que organizou uma maneira de trazer a Fundação Cash para as estruturas da universidade, fazendo pesquisa e desenvolvimento completos e tudo mais. 6 meses atrás eu não queria falar com essa mulher, porque ela veio com uma coisa diferente. Mas agora vejo o que ela está fazendo e as pessoas poderão fazer pesquisa de doutorado sobre tecnologias da Fundação Cash e tudo mais. Há outros buscadores de conhecimento que criaram empresas e querem introduzir a tecnologia da Fundação Cash nelas. Há um movimento nessa direção. Mas o mais fundamental que precisamos fazer é nos livrar do controle central para que todos nós juntos tenhamos o controle. Vamos nos livrar do monetarismo que cria divisão entre as pessoas que podem manipular mais para não pagar impostos e acabar com mais dinheiro do que os outros. Podemos alimentar o mundo com a tecnologia. 1 milhão será muito dinheiro para gastar em comida quando custa apenas 1 centavo pela energia através dos aplicativos da Fundação Cash. E você pode pegar tanta energia quanto precisar. Na cidade do Vaticano, eles roubam as nações, Mas fora de suas portas, há pessoas sem teto vivendo em caixas de papelão e passando fome. O tempo das religiões acabou. Foi apenas um sistema de ganhar dinheiro. Esta tecnologia não usa religião. Em vez disso, estamos comprometidos em servir a humanidade e não roubá-la. Você não precisa rezar 5 vezes por dia ou bater a cabeça contra a parede. Cada moeda cash registrada na Fundação Cash não se perde. Depois de janeiro, você pode pedir para mudar a sua moeda cash para digital. Isso significa que você pode colocar suas moedas cash no cartão de identidade na carteira de moedas. É um cartão físico. Os bancos nos pediram para fazer esses certificados. Você compra a moeda cash com uma doação para a Fundação Cash e eles querem ver o certificado. Se você quiser uma cópia, ela está lá, porque sempre trabalhamos com base na confiança. Muitos buscadores de conhecimento compram muitas moedas cash, mas depois fazem compras na loja da Fundação Cash e o saldo é reduzido. Bom, aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash pede desculpas pela tosse forte, pois ele tem que se afastar do microfone para que não sejamos incomodados pela tosse dele. Continuando. É uma moeda ativa que já estamos usando. Em 2 a 3 anos haverá milhares de produtos na plataforma da Fundação Cash que você poderá comprar. É o início de uma revolução em nossa condição. Estamos apoiando isso com os materiais de raios cósmicos e a renda da empresa do mercado de ações. Lançamos essa moeda há muitos anos e ela entrará em uma escala maior. Pergunta para o Sr. Cash. Se eu comprar uma unidade rede de uma nação e como estou ficando velho, eu posso passá-la para meus descendentes? Sr. Cash responde, sim, você pode passar para seus filhos. Esta máquina continuará funcionando por anos até que quebre por conta própria. Você não precisa fazer nada com ela, apenas coloque uma prateleira em algum lugar e certifique-se de que não haja poeira para obstruí-la e que ela não aqueça, pois ela funciona 24 horas por dia. Você receberá moedas cash como incentivo para mantê-la funcionando e elas serão colocadas no cartão de identidade e carteira de moedas, e você poderá usá-las como cartão de crédito para comprar coisas na loja da Fundação Cash. Você pode passá-la para alguém através do seu testamento ou devolvê-la à Fundação Cash. Informe sua família para não desconectar a unidade. Caso contrário, teremos que encontrar outra pessoa para ocupar o lugar que sua unidade ocupava na rede mundial. Criamos uma estrutura em que a população mundial pode mudar mais de 14 vezes e ainda teremos dinheiro para gastar e manter todo o sistema funcionando para apoiar a humanidade. Se houver uma queda de energia, ela será reiniciada automaticamente. Tudo é automático. Precisamos espalhar o máximo possível dessas unidades. Precisamos de pelo menos 2.000 para manter a rede segura contra hackers ou interferência de outras pessoas que tentam derrubá-la. Se uma unidade cair, há outras unidades suficientes para cobri-la. Você pode comprar quantas quiser. Você pode ter 2 em casa, colocar uma no andar de cima e outra no andar de baixo, ou como você quiser. É um retorno de 12% sobre o investimento, o que é enorme. Mas como pagamos através de moedas cash, neste momento pode não parecer muito. Manteremos o valor da moeda cash constante a 1.000 euros. Você receberá renda continuamente das unidades. O mesmo com as bolas de raios cósmicos. Você pode passá-las para seus filhos ou enviá-las de volta para a Fundação Cash. A decisão é sua. Mas, por favor, explique a eles o que são. E, pois caso contrário, eles podem jogá-las fora pensando que elas são apenas bolinhas de gude, essas bolas de raios cósmicos. Isso é uma fonte de renda. Não queremos dizer nada sobre isso agora. As moedas cash que pagaremos àqueles que administram as unidades de rede de uma nação, elas vêm dos lucros da Mark Ray. Isso pode mudar muitas coisas. Eu estruturei dessa forma porque perdemos milhões há alguns anos quando tentamos montar isso. Se você se lembra, fomos fraudados por alguns bancos. Muitos de vocês ajudaram muito na tentativa de trazer isso há 5 anos. Tentamos trazer a paz mais cedo. Era um plano diferente e aprendemos muito com isso. Digamos que você invista 50 mil comprando 25 unidades. Isso lhe dará 50 mil pelos próximos 10 a 20 anos. Após as primeiras 2 mil unidades, vamos encerrar essa oferta, porque achamos que 2 mil a 10 mil unidades garantirão a rede. Reduziremos os pagamentos e então o restante. Mas é um contrato vitalício com a unidade. Aqui o buscador de conhecimento diz, é um investimento fantástico para aqueles que entendem. Só que Cash responde, sim, mas estamos investindo na humanidade e não em obter lucro. O Sr. Cash investiu muito do seu financiamento pessoal na Fundação Cash durante aquele incidente há 5 anos. E muitos buscadores de conhecimento também ajudaram. Ele disse a si mesmo que deve ter sido um tolo, financiando milhões e milhões para a fundação, quando ele poderia ter comprado um palácio e vivido no luxo e tudo mais. Ele colocou a fundação e o progresso dela à frente de sua própria vida privada. E agora estamos vivendo a mudança e o desenvolvimento da tecnologia. Neste momento, enquanto esta sessão está acontecendo aqui, esta aula acontece, uma das maiores revoluções já ocorridas na ciência está acontecendo nos bastidores. Eu estou recebendo relatórios e gráficos sobre isso continuamente. Estamos monitorando a alma de uma pessoa. Eles acham que ele é louco ou algo assim, mas na verdade, essa pessoa ela tem duas almas e podemos vê-la fisicamente em nossos gráficos. Nossas estruturas agora permitem que isso aconteça. Isso é um conhecimento e é uma virada de jogo para muitas coisas. Por que prendemos jovens em um instituto psiquiátrico quando não entendemos sua verdadeira condição? Eu ensinei sobre múltiplas almas em um corpo há anos. Agora construímos um sistema que pode mostrar que ele tem duas almas dentro dele. Eu tenho permissão para mostrar os resultados. Talvez possamos até marcar a alma e acompanhá-la. Esse jovem está sofrendo a vida inteira porque ninguém entende sua verdadeira condição. Temos o conhecimento para me permitir que a energia de uma das almas seja absorvida pela outra. Não matamos uma das almas, nós fundimos as duas. É uma conquista maravilhosa e vamos fazer um dia do Blueprint, como fizemos com o Magrave, e ensinar a todos sobre isso. É para isso que vai todo o dinheiro quando investimos na Fundação Cash. Vale mais do que qualquer outra coisa no mundo quando você pode ajudar uma pessoa a começar uma nova vida e se libertar do seu sofrimento. Mostraremos as famílias para que elas possam ver que alma linda elas têm e que a criança é perfeita. Essa é a beleza do conhecimento. Não é vender bolas de gães ou qualquer outra coisa. Tivemos que fazer todas essas coisas para que vocês aprendessem e para que todos nós chegássemos onde estamos hoje em nossa compreensão do conhecimento da tecnologia. Aqui o buscador de conhecimento disse que abordou os militares australianos para falar para eles sobre uma solução para o estresse pós-traumático para soldados que retornam do campo de batalha. Eles não quiseram saber. O Sr. Cash então responde. Como um cara da Fundação Cash me disse anos atrás, ele disse, eu acreditarei quando estiver na CNN. Então temos que fazer o suficiente para aparecer na CNN, então as pessoas acreditarão em nós. Mas na verdade, não precisamos da CNN. Porque temos conhecimento e compreensão suficiente para confiar em nós mesmos e no que estamos fazendo, e isso trará mudança. É bom para todos nós estarmos aqui fazendo a mudança. Reunimos conhecimento suficiente para podermos ajudar uns aos outros, e somos apenas mais um tijolo na parede. Há mais tijolos chegando e construindo a parede até o topo. O momento mais bonito para a raça humana será quando a filha de Mitra sumir depois de mim. O amor dentro dela está além da imaginação. Ela trará o amor do universo. Ela está em sua fase de infância e temos que deixá-la crescer. Nós apenas monitoramos. Então vocês verão a beleza da criação. Estou fazendo todo o trabalho árduo para limpar a humanidade e prepará-los para quando ela chegar. Ela levará a humanidade ao Jardim do Éden e então vocês poderão desfrutar do que a vida realmente é. O futuro é brilhante se nos esforçarmos para isso. Nós vamos alcançar isso se decidimos fazer isso. Então nós podemos fazer isso. É assim que nos entendemos. Esse é o problema. Preferimos não entender. O Sr. Cash aqui fala sobre a situação mundial e a Palestina. Como é que permitimos que dois ladrões com antecedentes criminais o governem? Um tem cerca de 2.500 processos contra ele e o outro 30, 40 processos. Então eles decidem que querem mudar o regime de outro governo de 80 milhões de pessoas. Eles querem matar outro líder mundial. Se eu disser isso na rua, eles vão me colocar na prisão. E como é que esses dois estão fazendo tudo isso? Eu não entendo. Nós descemos tão baixo que não podemos descer mais agora. Agora só podemos subir. Acho que estamos nessa era agora. Houve um relatório em que os soldados foram instruídos a atirar nas crianças para que os pais deixassem o país. Há um êxodo de israelenses para fora de Israel, e muitos deles são ex-IDF, ou das Forças de Defesa de Israel, que mataram muitas pessoas. Eles acham que fugindo do país, podem se libertar. Mas eles e suas famílias terão que pagar pelo resto de suas vidas, através da alma, para poder equilibrar isso. Essa parte da vida é o que todos nós tentamos ignorar. Veremos o que acontecerá com o tempo. Houve fotos de um dos últimos mísseis que atingiram um centro nuclear em Tel Aviv. Eles colocaram material nuclear sobre esses edifícios. Existiam 28 prédios altos com ogivas nucleares embaixo e um centro de treinamento que foi destruído. Eles dizem que estavam vazios, mas calculamos cerca de 6 mil pessoas. Se todas elas foram para os abrigos antiaéreos, então foram soterradas pelos escombros. O total de perdas israelenses é superior a 100 mil. Ainda há pessoas morrendo devido aos ferimentos dos últimos meses. A Fundação Cash apresentou uma proposta pouco antes dos ensinamentos para criar um consórcio de cientistas chineses, russos, iranianos e da Fundação Cash para construir uma usina nuclear que não utilize material nuclear. De certa forma, produziremos radiação nuclear que, ao desacelerar, criará calor para ser usado em usinas de energia. Substituiremos as barras de combustível nuclear pela nova tecnologia do plasma. Criaremos radiação de raios cósmicos. Meus oficiais no Irã me deram permissão para seguir em frente com isso. Será a primeira usina nuclear não nuclear. No momento em que você desliga o sistema, toda a radiação é interrompida. Temos o conhecimento e já construímos um sistema para confirmar que isso pode ser feito. Será que ainda vamos continuar matando nossos físicos nucleares? Essa é a loucura desse macaco da Ucrânia chamado Sr. Netanyahu. Veremos quais mudanças virão. Aqui o Sr. Cash leu a sua mensagem aos cientistas russos. Pergunta para o Sr. Cash: por favor, explique mais sobre a rede de uma nação. O Sr. Cash responde: as unidades servem apenas para configurar a rede, como os caixas eletrônicos. Então você tem seu cartão de identidade ou carteira de moedas para poder acessá-la e usar os fundos para comprar as coisas. As unidades são apenas um computador sem tela e funcionam em segundo plano para configurar a rede. Então adicionaremos uma antena de raios cósmicos a essas unidades e isso as conectará a todas as outras unidades em todo o planeta. Elas criarão uma rede de comunicação de plasma que é independente da internet e não pode ser desligada. Você usará a moeda cash nesta rede com um cartão de identidade, que é como um cartão de crédito. Nem todo mundo precisa ter uma dessas unidades ou computadores. Precisamos de 2.000 unidades em todo o mundo para estabelecer a rede e torná-la segura. Mais tarde haverá um aplicativo para usar junto com o cartão e eventualmente os bancos aceitarão a moeda cash. Não podemos contar muito porque há um grupo de terroristas na Alemanha e na Bélgica e eles começam a agir com base no que dizemos aqui. Eles se acham muito importantes, mas de certa forma, eles atiram no próprio pé. E não temos nenhum problema com isso. Em vez de comprar computadores enormes que correm o risco de serem hackeados, vamos espalhar nossos computadores por todo o planeta. Se você perder seu cartão, nós substituiremos. Mas como este é um sistema de plasma, sabemos se você está dizendo a verdade. Não somos um banco para ganhar dinheiro e depois encontrar todas as desculpas para não honrar nossa promessa. Estamos aqui para facilitar a sua vida. Se você conhece uma pessoa rica que queira comprar 2.000 dessas unidades para espalhar pelo planeta, coloque em contato comigo e eu explicarei. Precisamos distribuir essas unidades muito rapidamente. Queremos lançar isso até 999, que seria aqui talvez 9 de setembro de 2025. Ainda não há acesso pela Bélgica por causa da forma como o rei dele está tentando destruir a tecnologia. Quando terminarmos, não haverá mais uma nação chamada Bélgica. Ela voltará para onde veio, ou seja, para os franceses, holandeses e alemães. Eles se tornarão parte do que costumavam ser. Quando uma nação, um planeta, uma raça chegar, todos serão diluídos em uma única panela. Temos belos apoiadores da Bélgica e buscadores de conhecimento, mas nunca se sabe o que essas pessoas desonestas estão tramando. Quando uma pessoa envenena seu próprio filho para matá-lo, você pode ver o quão baixo isso é. Pergunta para o Sr. Cash: por que as mulheres grávidas tendem a comer mais do que o normal? Como podemos reduzir essa necessidade nessa área? O Sr. Cash responde: por princípio, agora você tem que alimentar 2 pessoas. Os campos do ambiente são absorvidos pelo bebê, não importa a camada da pele da mãe. Você come mais porque precisa aumentar a fisicalidade aumentando as células. É a quantidade de energia necessária para construir as células. O bebê absorve 80% do ambiente. Pergunta para o Sr. Cash: ouvi algumas informações online de que o cordão umbilical não deve ser cortado logo após o nascimento. Você poderia discutir mais sobre essa informação? O Sr. Cash responde: existem muitas escolas de pensamento diferentes sobre isso. Um dos maiores erros que nossos médicos cometem é limpar o bebê do óleo ou gordura que ele recebe da mãe quando ele nasce. Esse óleo é necessário para criar o sistema imunológico do bebê e deve ser deixado por alguns dias. Ele não tem mau cheiro. Ele fortalece os ossos e a estrutura física da criança. Cortar o cordão umbilical é outro problema. O que acontece se não fizéssemos isso? Antigamente, a maioria das crianças morria nessa fase do corte do cordão, porque a infecção aparecia e tanto a mãe quanto o bebê morriam. Minha avó morreu assim. Se não cortamos, então como ele secaria esse cordão umbilical? Ele infestaria ou apodreceria? Não sabemos. Tradicionalmente, ele sempre foi cortado. Como é que nosso corpo, por si só, fecha naturalmente o buraco em nosso coração para se tornar um único sistema quando damos o primeiro suspiro? O corpo ou a natureza deveriam ter desenvolvido um sistema que se cortasse e separasse os dois, mas isso não acontece. Essa separação matou muitas mães. Será que são apenas escolas de pensamento? A unidade e rede de uma nação precisa de eletricidade e conexão com a internet. Mais tarde, ela se tornará parte do plasma. Aqui o Sr. Cash fala sobre Elon Musk e o sistema de satélites Starlink. Isso logo será inútil. Os americanos tornam tudo muito glamouroso, porque é assim que eles são. O pessoal do espaço e das Forças Armadas sabem que a Starlink é o pássaro mais fácil de capturar. Elon Musk forneceu dados da Starlink aos israelenses para matar o maior número possível de iranianos. E ele ainda se diz humano. Você não sabe quem é esse cara. A imagem de senhor limpo que criaram para ele é tão suja quanto a dos outros. Quando você dá seu sistema para matar pessoas, você é tão ruim quanto o cara que pega isso de você. Aqui o Sr. Cash fala sobre mulheres em multitarefa, o que ele explicou em ensinamentos anteriores. Elas fazem isso naturalmente porque, ao cuidar de muitas crianças, você tem que dividir sua mente e atenção para poder estar ciente de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora os homens que se tornarão donos de casa estão começando a ser capazes de realizar multitarefas também. Eles descobriram que as mulheres são as melhores pilotos de caça com os novos jatos porque elas podem realizar multitarefas. Eu carrego muitas informações inúteis, mas isso faz parte do processo de compreensão da estrutura da sociedade. Em geral, se você tem implantes ou marcapassos, evite trabalhar ou ficar perto dos campos de qualquer um dos materiais de raios cósmicos ou GANs. Implantes dentários são aceitáveis, mas se você notar alguma coisa, pare. Uma das maneiras pelas quais o Sr. Cash testa se o sistema de plasma para a saúde é bom para uma pessoa é segurando ele perto do peito e ver se há alguma reação. Normalmente as pessoas dizem que sentem uma pressão, então ele sabe que os campos estabeleceram uma conexão com os campos do corpo e que funcionará. Aqui uma buscadora de conhecimento compartilhou suas experiências pessoais com a tecnologia e sente que uma grande mudança está prestes a acontecer para a humanidade. Ela quer saber o que será. Sr. Cash responde. Estamos cientes de que algo está prestes a mudar. Esta unidade e rede de uma nação que estamos mostrando hoje é o início desta mudança. Como você vai viver se não houver sistema bancário e se a internet cair? A nova tecnologia pode alimentá-los. Sim, há coisas enormes sendo formadas, mas de alguma forma sempre atrasam um pouco. Mas elas estarão lá. Estou absolutamente exausto. O trabalho não parou nas últimas 36 horas, nas quais eu só consegui dormir 1 hora e 45 minutos fazendo coisas para a fundação. Quando eu ensino, eu não sei o que será ensinado até chegar aqui e o ensino começa. Às vezes eu tenho uma ideia, mas hoje foi algo planejado aqui, feito pelo homem, porque tivemos que preparar tudo e fazer essas coisas com isso. Aceitamos a responsabilidade e temos que cumprir isso. Pergunta para o Sr. Cash. Existem vários tipos de carros e aviões projetados para fins específicos. Isso também se aplica aos OVNIs? Eles também vêm em diferentes tamanhos e formas? Sr. Cash responde. Sim. Existem graus ou níveis e espero um dia mostrá-los a vocês. Assim como temos grandes navios com caminhões dentro deles, e quando eles chegam ao destino um caminhão sai e você se move nele e deixa o grande navio na costa, os OVNIs fazem o mesmo. Quando eles chegam a algum lugar, eles deixam a nave-mãe e viajam em uma nave de outro tamanho. Algumas das naves físicas têm centenas de metros de milhas de diâmetro. Elas não podem pousar na Terra, elas ficariam penduradas metade em uma montanha e metade no oceano. À noite, às vezes, você acha que vê uma estrela, mas na noite seguinte ela não está mais lá. Elas não aparecem no seu radar. Por favor, nos ajude a trazer a mudança. Não pense em ajudar em outro momento. Esse momento nunca chegará. É agora. É por nós e pelo futuro da humanidade. Se conseguirmos colocar essa rede de uma nação do jeito que deve ser, então seremos capazes de desfazer todas as injustiças do homem de mais de 2000 anos. Cabe a nós agora fazer isso. Precisamos fazer isso. Tornamos isso muito atraente e você pode obter uma renda com isso. Cabe a nós trazer a mudança agora. Fim do índice rápido do workshop 602.